Boa tarde mesmo, amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, JC às 15, informação para quem decide. Comigo, Calbi Cerquinho, e também com o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Calbi. Boa tarde. Mas estamos ao vivo, Calbi. Que alegria, hein? Entrar ao vivo aí. Estamos ao vivo pelas redes sociais do Jornal do Comércio, também pelo portal, JCAM. E também esse nosso áudio vai ser gravado e vai subir aí pelas ondas tropicais para todo o interior do Amazonas, através das ondas tropicais. Da nossa querida Rádio Baré. Pois é, Fred. E o nosso assunto continua sendo fazer um balanço daí de 2021, principalmente na área política. Esse assunto vai ser tratado daqui a pouquinho com o Breno Rodrigo. E a gente está começando a partir de agora o JC às 15, informação para quem decide. E o programa de hoje, Fred, tem a grata satisfação de estar recebendo aí conosco o Breno Rodrigo, que com certeza absoluta fará um bom balanço de 2021. Breno, antes de mais nada, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Oi, Calbi. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Fred. E aí, Breno, 2022 está nas portas, já está entrando praticamente, já passou da porta já. 2021 já era, Breno. Esse ano realmente um ano que atípico bastante na movimentação, principalmente a movimentação política. Nós tivemos aí vários fatos, eu acho que importantes, para que a gente possa ter alguma ideia do que vai acontecer em 2022. Dentro desses fatos, Breno, eu queria que você destacasse algum desses fatos para começar a gente discutir sobre essa questão de do que vai acontecer em 2022, Breno. Quais são os grandes fatos de 2021? Primeiramente, Calbi, nós precisamos avaliar a continuidade e a disruptura, né? O que houve de continuidade do ano 2020 para 2021, e aqui eu destaco principalmente a questão da pandemia, mas aí já numa outra versão, né? Ou seja, uma tentativa global de controle da pandemia, sobretudo nos países mais ricos, né, com aí, obviamente, a questão da vacinação em massa, etc. E a grande variável de continuidade em relação a 2020 para 2021, aí depois nós vamos dar o salto para 2022, é certamente a relação de conflito que nós tivemos com as instituições, entre as instituições, sobretudo em 2021. O conflito que se destaca é a relação entre executivo e judiciário, entre o presidente da República e os juízes do STF. Então, há uma continuidade de conflito. O Brasil está mergulhado em conflito há muitos anos e 2021 não deixou esses conflitos de lado, né? Houve um processo de apaziguamento ali em meados do mês de setembro, né? Mas esse apaziguamento, ele me parece bastante artificial e algo que eu acho que vai voltar para o ano que vem, mesmo porque ano que vem, 2022, nós já teremos um cenário eleitoral muito claro. Nós já estamos em campanha, uma coisa já evidente, os candidatos, os principais candidatos já apresentaram seus nomes, né? Aí com destaque para o presidente, que vai tentar certamente a sua reeleição, dadas as circunstâncias, ele está em segundo lugar da pesquisa. A variável importantíssima nesse momento foi a inclusão do Lula no processo eleitoral, né, por um manejo que a sua defesa conseguiu fazer ali no STF, no próprio STF, e um novo ator que entrou aí representando, por assim dizer, a terceira via, né, que é a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. São esses três grandes nomes, os outros estão correndo um pouco por fora, aí com destaque para o Ciro Gomes, para o Dória, né? E na esfera estadual, certamente houve uma tentativa de revalorização da imagem do atual governador, né? Ele estava numa situação na defensiva, praticamente, sofrendo ataques por todos os lados, e hoje ele tem se colocado como um candidato importante, né, sem hoje diretamente um concorrente, tendo um concorrente diretamente contra ele, né? Então, são cenários bastante interessantes que já começam em 2021 e que 2022 tende a ser, a se acirrar muito mais, principalmente no aspecto eleitoral. Fred, Breno, é sempre muito legal ter a sua leitura aí desses fatos políticos, né, que vem acontecendo. E a gente, durante esse período de pandemia, a gente viveu aí com a questão de saúde pública, como ponta de lança, né, de todo tipo de debate, de reflexão, e dominou também a pauta política durante muito tempo. E quando a gente pensava que ia virar o ano, de repente, já entrando talvez com... dando prioridade a uma pauta econômica, enfim, uma questão assim, mais nessa linha, a gente vê, por exemplo, essa coisa se reforçar, né, com essa polêmica em torno da vacinação de crianças e tudo mais. Parece assim que esse tema saúde pública, ele parece insistir em entrar 2022 ainda na linha de frente. Mas como é que você analisa essa questão da saúde pública e a economia na pauta política para o ano, pro próximo ano? Fred, nós estamos no o Brasil está à flor da pele, praticamente, né? Então, tudo no Brasil hoje, você tem um conflito, quer na área da saúde pública, quer na pauta jurídica, judiciária. Então, para onde nós olharmos, na área ambiental, para onde nós olharmos, nós vamos ver conflito entre dois grupos políticos, né? Um grupo mais à esquerda, outro mais à direita, um grupo mais pró-Bolsonaro, outro grupo pró-Lula, enfim. É um cenário de bastante polarização entre os principais atores políticos. E certamente, as políticas de vacinação, sobretudo essa que enfatiza a questão de vacinação de crianças, e a pauta econômica, são pontos fundamentais para o ano que vem, né? Mesmo porque ano que vem nós teremos um ano de eleição e todos esses temas virão à tona, né? A pauta ambiental, a pauta da saúde pública, a pauta da economia. Há uma questão também muito importante, principalmente no nosso entorno estratégico, ou seja, aqui na região latino-americana, e principalmente com uma espécie de retorno de governos mais à esquerda. Eu acho que essa eleição no Chile foi uma sinalização muito importante, né? O Bolsonaro, por exemplo, reconheceu o governo chileno depois de 4 dias, né? Ele foi reconhecer o governo do Chile. Então, me parece que esse fator regional também pode contar muito na eleição do ano que vem, né? Nós temos um candidato que já foi presidente 2 vezes, ele foi o principal cabo eleitoral de uma presidente que foi eleita e reeleita, depois é pichada, que eu me refiro explicitamente ao Lula, que tem se colocado como um candidato fortíssimo e um adversário que pode, sim, potencializar ainda mais essa polarização que nós estamos hoje, né? Então, o cenário hoje é um cenário de forte radicalização. Eu vejo uma aparente acomodação, mas eu acho que ano que vem nós vamos retomar toda essa agenda de polarização entre esses dois polos. De um lado, o Bolsonaro, e do outro lado, o Lula. Vamos ver se o Sérgio Moro consegue furar essa bolha. E furar a bolha significa, principalmente, crescimento nas pesquisas, né? Crescimento, alcance de 2 dígitos, consolidação de 2 dígitos, aí nós teríamos uma tríade interessantíssima para o ano que vem. Agora, Breno, eu não sei se faz parte de alguma estratégia ou coisa parecida, faltou estratégia ainda para... A gente não consegue visualizar ou não consegue, pelo menos, pensar um pouquinho que na corrida nacional, na presidência da República, nós temos uma mulher, pelo menos até agora, foi a única que se declarou a pré-candidata, que é a Simone Tebet, do MDB. Eu fico pensando o seguinte, ela está faltando a ela... se divulgar mais como mulher, para tentar obter esse voto feminino, que é a maioria da população, dos eleitores, está faltando ou isso faz parte, sei lá, de um subconsciente, um inconsciente coletivo machista que não deixa mesmo as mulheres quererem alguma coisa mais? Breno, como é que você analisa a Simone Tebet como pré-candidata e essa falta de espaço para ela estar na mídia ou coisa parecida? Eu não consigo ver a Simone Tebet como uma liderança. Eu não consigo ver. A Simone Tebet, ela é filha do que foi senador também, né? O Tebet, esqueci o primeiro nome dele, peço desculpa. Mas ela nunca se destacou como uma liderança, efetivamente, uma liderança política. Qual grupo que ela lidera? Ela lidera, por exemplo, o MDB. O MDB, nós sabemos, aí vem a natureza do MDB, a natureza do partido, ele é fundamentalmente um partido de viés regional, né? Ele tem preocupações regionais. Por exemplo, o MDB daqui, nós sabemos muito bem quem controla o MDB do Amazonas, que é o Eduardo Braga. No Pará, por sua vez, é o Jader Barbalho. Então, o MDB ele tem uma natureza fratricida, ele tem uma natureza dividida, regional. Então, o MDB dificilmente consegue se unificar em torno de uma candidatura presidencial. A última candidatura que nós vimos, no caso do MDB, nós vimos o que aconteceu muito bem, que foi a candidatura do Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles simplesmente não teve apoio do partido dele, nem apoio financeiro, ele teve que bancar a campanha dele do próprio bolso, né? Então, é a natureza do partido. Então, primeiro, é um partido altamente dividido, fracionado, que visa muito a política local, muito a política paroquial, regional, municipal. E a Simone Tebet tem um entrave do fato dela ser, de não ser uma liderança política relevante do ponto de vista da sua projeção nacional. Ela é uma grande senadora? Sim, ela é uma grande senadora. Ela tem pautas importantes para o país? Sim, tem pautas importantes. Mas sair dessa esfera palaciana, parlamentar, extrapolar isso a ponto de se tornar uma liderança nacional, isso é um salto qualitativo importante, que ela, infelizmente, ainda não conseguiu. Espero eu que a candidatura da Simone Tebet vingue, porque ela é uma candidata que vai qualificar o debate, certamente. Ela tem uma formação jurídica muito, muito consistente, ela é uma constitucionalista de ponta. Então, eu acho que tem tudo para consolidar e qualificar uma candidatura importante, como a da Simone Tebet. Mas, no momento atual, ela, não, de fato, não tem uma projeção nacional, uma expressão nacional, infelizmente. Fred? Breno, e também na construção dessas alianças, no sentido de fortalecer essas pré-candidaturas, a gente vê algum tipo de movimentação já se insinuando, né? Tanto no âmbito federal, como no âmbito regional, a gente já vê algum tipo de articulação. E, dentro disso, a minha pergunta para ti é: como é que você enxerga a figura hoje, acredito, com uma popularidade em alta, do prefeito Davi Almeida dentro da eleição nossa para governador? Fred, eu tenho avaliado primeiro a gestão e a forma como ele tem conduzido a prefeitura de forma muito positiva. A Davi Almeida, ele até me surpreendeu positivamente, né? Ele tem se mostrado um bom administrador, né? Ele pegou uma situação muito complicada, que foi justamente aquela transição que principalmente Manaus passou, né, daquela situação gravíssima de falta de oxigênio, de pessoas morrendo. Ele pegou justamente essa transição de dezembro para janeiro, né? E o Davi Almeida tem se mostrado um político muito habilidoso, né? Ele montou uma base parlamentar muito interessante na Câmara Municipal, tem apontado pautas muito interessantes também para a cidade, tem feito o que um prefeito deve fazer, cuidar fundamentalmente de infraestrutura, de saúde, de educação, enfim, ele tem feito o dever de casa, né? Agora, o papel do Davi Almeida na eleição estadual me parece um papel muito bem definido. A meu ver, ele vai se aliar com o atual governador. Eu acho que ele vai fazer isso, mesmo porque ele recebeu o apoio do governador para a sua candidatura. Então, me parece que haverá, nesse caso, uma reciprocidade, né? Obviamente que hoje nós temos, primeiro, o governador como principal candidato, né? Inclusive, ele tem atuado, do ponto de vista do marketing político, muito bem, né? Ele passou por uma espécie de repaginação da sua imagem pública, daquele governador que ficava sempre na defensiva, recebendo ataques. Ele passou a atacar e mostrar o seu trabalho, né? E ele também, hoje, não tem um adversário direto, ele não tem com quem polarizar diretamente, né? Não há um candidato explícito, forte, capaz de rivalizar hoje com o governador Wilson Lima. Pelo menos eu não estou vendo por enquanto. Eu acho que, com certeza, em janeiro, fevereiro, nós vamos ver candidaturas muito mais sólidas nesse sentido. Obviamente que é uma eleição, não é uma eleição solteira, é uma eleição casada. Então, se deve levar em consideração, primeiro, a esfera estadual, a eleição parlamentar no entorno desse candidato a governador, no caso as eleições para deputado estadual, para deputado federal e Senado, né, que vai ser uma guerra também, né, nós temos uma vaga em disputa, que é, no caso, a vaga que hoje é do senador Omar Aziz, que foi presidente da CPI da Covid, né, então certamente a situação de Covid, o fato do Omar Aziz ter sido presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, isso vai pesar muito na eleição estadual, né, do ano que vem. E há um fator também, um fator importantíssimo, que é a aliança que as bases estaduais vão fazer com as federais, ou seja, com os presidenciáveis. No caso, nós temos aí já candidatos, né, que nós já temos os três primeiros, aí, pelo menos nas pesquisas, no caso Lula, Bolsonaro e Sérgio Moro. Né? Então, muito do que vai ser feito aqui vai, de certa maneira, corresponder ao que está sendo feito no âmbito federal, principalmente em torno das eleições presidenciais. Agora, Breno, tirando a questão de nomes, eu queria voltar uma questão, que inclusive eu acho que é importante, a gente sempre está tratando disso, que são os grandes temas que deverão aparecer na eleição para serem discutidos, para serem debatidos e buscar as soluções nesses temas. O que você prevê, por exemplo, Breno, nessa eleição de 2022 na esfera regional? Serão temas, quais os temas, os grandes temas que deverão ser discutidos? Normalmente uma eleição, você dificilmente vai ter um tema, né, um tema dominante, e muitas vezes a gente pensa que a eleição vai ter um tema dominante, uma pauta dominante, às vezes acaba descambando para ofensa pessoal, para baixaria, enfim. Então, uma eleição tem um certo quê de caixinha de surpresa, né? Ou seja, você vai, uma eleição, muitas vezes você pensa uma coisa e no final acontece uma coisa totalmente diferente. Mas, em linhas gerais, Calbi, a meu ver, eu acho que o tema da vacinação vai ser um tema importante, tá? Vai ser um tema importante. Eu acho que um tema paralelo a isso vai ser o tema da recuperação econômica e o tema de políticas sociais. Eu estou vendo no radar aí um cenário de recuperação da economia, não só da economia brasileira, como da economia global. Uma movimentação muito lenta de recuperação. Infelizmente, a tendência hoje é que o Brasil vai crescer pouco ano que vem, né? Assim como a economia global está crescendo muito pouco. E temos uma variável que afeta muito a nossa economia, que é a inflação. Né? Hoje o Brasil tem uma inflação muito alta, nós estamos vendo aí os preços dos combustíveis muito altos, né? Isso indexa toda a cadeia produtiva da economia. Então, certamente, esses três pontos: primeiro, vacinação e o cenário de Covid, segundo lugar, a questão da economia, em terceiro lugar, as políticas, na tentativa de pelo menos segurar um pouco o nosso declínio econômico, no caso, aí, com as políticas sociais. Fred? A gente percebe também, Breno, que há uma grande movimentação em torno das vagas, tanto para a Câmara dos Deputados, como também essa vaga do Senado, né? Uma articulação já prévia, talvez ela até mesmo colocando como coadjuvante, até como você citou mesmo, né? Hoje a gente vê praticamente somente o atual governador dando bastante ênfase aí às suas ações. E, assim, a gente não vê realmente algum movimento na disputa para o governo. Mas, por outro lado, para o Senado e até mesmo para a disputa para a Câmara dos Deputados, a gente já vê uma grande movimentação de nomes aí sendo colocados. Como é que você enxerga esse movimento e essa disputa? Porque a gente percebe que, no caso das vagas da Câmara, não há tanta renovação, né? E a gente tem uma perspectiva de ter novos nomes aí, inclusive até mesmo vereadores se lançando com a possibilidade de disputar a vaga na Câmara, né? Como é que você vê essa movimentação em torno dessas vagas tão disputadas aí para o Congresso Nacional? Essas vagas para o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, elas, em geral, como você muito bem disse, elas, historicamente, elas têm uma taxa de renovação muito baixa. Muito baixa mesmo. Eu fiz um estudo há alguns anos e fiz o histórico dessa taxa de renovação. E o Amazonas tinha, no aspecto nacional, as menores taxas de renovação. Nós sabemos que hoje nós temos parlamentares na Câmara dos Deputados que estão lá há muitos anos, né? Uma renovação muito, muito, muito evidente disso. É, obviamente, isso tem a ver muito com o fato desses atores políticos atuarem em suas bases eleitorais. A eleição para a Câmara dos Deputados é uma eleição muito de base política, né? Você precisa ter uma certa concentração do seu eleitorado. E a possibilidade de renovação nesse ano, ela tende a ser maior que a dos outros anos, por um motivo. Houve uma espécie de implosão da base parlamentar em torno do presidente Jair Bolsonaro. E como nós sabemos, alguns deputados aqui do Amazonas foram eleitos por essa base bolsonarista. Então, a possibilidade de que o eleitor não volte a votar nestes parlamentares que foram eleitos na base bolsonarista é muito alta. A possibilidade, portanto, de tentativa de substituição do eleitor dos candidatos indicados pelo atual presidente da República. É? Então, como houve uma implosão da base parlamentar, nós sabemos o que houve na relação presidente Bolsonaro e PSL, inclusive essa foi a primeira grande crise do governo, em termos de gestão da coalizão, da forma de atuação no parlamento, na formação da base parlamentar, essa foi a primeira grande crise, ela teve repercussões claras aqui no Amazonas, não só na Assembleia Legislativa, desculpa, não só na Câmara dos Deputados, como também na Assembleia Legislativa. E nós precisaremos avaliar o impacto disso nessa mudança que haverá agora dessa base parlamentar, né? Porque o Bolsonaro ele pode indicar outros candidatos, que é o que possivelmente ele vai fazer, né? E isso pode servir como uma espécie de transferência do eleitorado. Então, é possível que o Bolsonaro renove a sua base parlamentar, me refiro apenas à Câmara dos Deputados, e amplie ou diminua, né? Aí é o eleitor que vai decidir isso aí, ninguém sabe. Quanto ao Senado, o Bolsonaro, naquela eleição de 2018, ele errou muito nessa estratégia parlamentar, sobretudo na eleição para Senado. Ele esqueceu um pouco disso. Eu acho que ele vai concentrar mais esforços agora nesse sentido, de tentar ter uma base parlamentar no Senado mais forte, porque o Senado tem uma função institucional muito importante, sobretudo na guerra que o Bolsonaro trava hoje contra o Supremo, né? O Senado, afinal de contas, ele pode pichar ele pode cassar o mandato de um ministro do Supremo Tribunal. Então, ter esse peso institucional no Senado é algo importante. Eu acho que ele vai investir nisso também. Os candidatos ao Senado estão aí, estão dados, né? Me parece que o Omar Aziz vem para a reeleição. Me parece também que o Arthur Virgílio vai tentar uma vaga também, né? E nós sabemos de alguns movimentos em torno da candidatura do que ficou em terceiro lugar da última eleição, que é o Luiz Castro. Então, me parece que esses são os três nomes mais competitivos hoje para a vaga do Senado. Lembrando que é só uma vaga e a eleição ela é majoritária, ou seja, é um ganha e todos perdem, todos os outros perdem. Agora, Breno, puxando a brasa mais um pouco também para a nossa sardinha, a Assembleia Legislativa teve, nas últimas eleições, uma renovação grande. E esse ano teve também uma questão de CPI, teve envolvimento de independência do governo. Na tua opinião, como é que está hoje a imagem da Assembleia Legislativa, dos deputados atuais, deputados estaduais, com relação à população? Você acredita que também deverá ou poderá haver uma outra nova revoada aí de deputados, uma nova grande renovação, ou acredita-se que deverá ser pequena? Pois é, essa é uma grande incógnita em todo o processo eleitoral, se vai renovar muito ou pouco, né? Nós sabemos que em 2018 houve uma renovação na política inteira, na política brasileira inteira. Novos personagens passaram a fazer parte, novos movimentos políticos entraram para a disputa e venceram de forma consistente, mas nós não vimos isso na eleição de 2020, por exemplo. Essa renovação toda que nós esperávamos, essa transformação, essa continuidade, não houve. Pelo contrário, houve uma certa tendência de centralização do processo político, os partidos mais do centro político. Isso nós fizemos live a respeito desse assunto. Né? E 2022 é uma grande incógnita. E, a meu ver, a grande questão para tentar compreender um pouco a eleição de 2022 está em torno dos três principais candidatos hoje. No caso, o Lula, liderando um bloco à esquerda, e me parece que o Lula consegue, de fato, unificar a esquerda brasileira em torno do seu nome, né? Ele praticamente está com todos os partidos de esquerda na sua base, né? O Bolsonaro que hoje, aí está uma espécie de contradição no bolsonarismo, porque hoje o Bolsonaro, ele é um centrista, do ponto de vista da sua atuação parlamentar. Hoje, o Bolsonaro, por exemplo, ele está filiado ao Partido Liberal, PL, do Valdemar Costa Neto, e ele tem em torno da sua base partidos mais fisiológicos, como o PP, o PR. Então, hoje, a base parlamentar do Bolsonaro é centrista. E nós temos o terceiro colocado das pesquisas, o Sérgio Moro, que esse, sim, aparece como uma novidade em termos de arranjo eleitoral, arranjo partidário. E ele vem pelo partido mediano pequeno, que é o Podemos. Então, a grande novidade no processo eleitoral, na verdade, é o Sérgio Moro. Nós temos já o Bolsonaro à direita, o Lula à esquerda, e o Moro tentando pegar um pouco o eleitorado insatisfeito e descontente. Hoje as pesquisas identificam esse eleitorado. Ele é, de fato, o maior eleitorado que nós temos, né? Os insatisfeitos e os descontentes, aqueles que estão indecisos em relação a quem votar. E nós temos, por outro lado, uma novidade, um candidato novo, que nunca esteve na política parlamentar, na política de mandato, estrito senso, né? E que tende a apresentar alguma coisa, alguma novidade. Aquilo que o Bolsonaro representou em 2018, me parece que hoje é o papel que cabe ao Sérgio Moro. Né? O Bolsonaro vem para uma política de continuidade, afinal de contas ele é o presidente, né? E o Lula vem como um desafiante importante. Beleza. Fred? Breno, e ainda falando, aproveitando para dar continuidade, essa questão do Moro, né? esse elemento-chave aí, né? Para a eleição. Agora, a dúvida que persiste no ar, para quem acompanha a vida pública do Sérgio Moro, é porque parece que ela é fruta de algumas contradições, idas e vindas, parece que ele não consegue dar demonstração de confiabilidade. E aí eu digo que ainda tem algo contra ele, que é a dificuldade mesmo que ele tem, até mesmo de oratória, né? Acho que o marketing político dele vai ter que ser bem forte para trabalhar essas fraquezas que ele tem hoje, até mesmo na questão da dicção, né? Ele tem uma certa dificuldade de passar uma empatia, né? De alguma forma, esse novo Moro que se desconstruiu daquele Moro juiz da Lava Jato, para o Moro político que foi ministro, que saiu atirando e depois viu que era bala de festim e, no final das contas, ficou meio mal para ele, parece que ele não conseguiu ainda encontrar essa nova identidade do Sérgio Moro. Como é que você vê essa reconstrução do Sérgio Moro? E a grande questão, será possível ter tempo para fazer com que esse eleitor que quer, como você falou, que está em dúvida, que de repente era Bolsonaro, era contra o Lula, e de repente tem essa possibilidade, mas até mesmo com o alinhamento que o Moro hoje busca, né? O MBL, que acredito que não seja muito confiável para quem conhece um pouco de política. Enfim, parece que esses alinhamentos do Sérgio Moro e toda essa sua história, desde quando ele se tornou um ente político fora do magistério, parece que vai ser necessário uma reconstrução e eu não sei se teremos tempo para isso. Como é que você vê isso? Nós temos que analisar o Sérgio Moro em três grandes fases, em três grandes momentos. O primeiro momento é o Sérgio Moro juiz. Nós tivemos um período de avaliação do Sérgio Moro juiz muito interessante, que foi de 2013 até 2014, que é quando começa a Operação Lava Jato, até 2018, quando ele começa a fazer parte do mandato do presidente. Então, nós tivemos 4 anos de avaliação do juiz Sérgio Moro. E quem foi o juiz Sérgio Moro? A avaliação geral é de que foi um juiz um juiz muito duro nas suas decisões, um juiz que avaliava, que de certa maneira tentou combater o grande esquema de corrupção que foi instalado no Brasil, né? E um juiz que ganhou popularidade. É uma coisa que nós não víamos no Brasil, uma coisa que eu, pelo menos, não tenho memória disso, de juiz com popularidade a ponto de ter apoiadores, né? Eu, pelo menos, não tenho memória disso. Não sei vocês, né? E o juiz que ganha de fato a opinião pública, o trabalho dele é muito elogiado, enfim. Então, esse é o personagem juiz Sérgio Moro. De 2018 até 2020, nós tivemos um segundo personagem, que é o personagem ministro. Ele é político? Bem, eu não vejo ainda como um político, mas já está ensaiando alguma coisa. Mas ele é fundamentalmente um burocrata. É o ministro da Justiça e da Segurança Pública, que vai, de certa maneira, tentar aprovar algumas medidas importantes, como o pacote anticrime, como uma espécie de melhorias. Na questão da atuação do Ministério Público, da Justiça de primeira e segunda instância, enfim. Né? Então, esse juiz, esse ministro, ele sai do governo, como você muito bem destaca, e ele desagrada fundamentalmente as bases bolsonaristas, as bases que, de certa maneira, estavam apoiando não só as decisões do juiz, como as decisões do ministro. Então, ele sai perdendo base política, essa que é a verdade. É. E agora nós temos o ex-ministro, que agora é o presidenciável. Então é uma situação bastante diferente e inusitada. Eu confesso a vocês, ainda estou me adaptando ao Sérgio Moro, candidato. Né? É o Sérgio Moro que está rindo mais, que tirou a gravata, ele não usa mais gravata, não sei se você já percebeu esse detalhe. E é um Sérgio Moro que já está ensaiando um ataque não só ao Lula, à esquerda em geral, como também ao Bolsonaro. Então, ele tem se colocado já, do ponto de vista da retórica política, como um candidato que tenta furar essa bolha desses dois blocos eleitorais, blocos de presidenciáveis, no caso, o Lula e o Jair Bolsonaro. Agora, se isso vai dar certo ou não, Fred, eu acho que o tempo vai dizer. Ele não tem experiência política, ele nunca fez uma campanha na vida, e ele vai enfrentar dois grandes animais políticos. O Lula, que disputa a eleição desde os anos 80, né? Afinal de contas, o Lula foi um constituinte. O Lula disputou todas as eleições até ser eleito desde 1989. Foram três derrotas consecutivas, duas vitórias consecutivas, mais a eleição de uma apoiadora, no caso a Dilma, e a sua reeleição. E nós temos o Bolsonaro, que é parlamentar desde os anos 80 também, final dos anos 80. Se eu não estou enganado, ele foi eleito em 88. Então, é um homem que já tem uma experiência eleitoral, política muito grande. Então, o Sérgio Moro, de fato, Fred, é um neófito nesse campo aí. Ele é alguém, é um estranho ninho. E vai enfrentar dois grandes animais políticos, que é, no caso, o Bolsonaro e o Sérgio Moro. Agora, essa estratégia de marketing político, de melhorias na dicção, melhorias na forma de se comunicar com o público, isso aí é do personagem. Eu acho que o marqueteiro, ele pouco influencia isso aí. Muitas vezes, o marqueteiro, às vezes, até atrapalha a formação da personalidade política do candidato, né? Eu, pelo menos, não conheço quem foi o marqueteiro do Bolsonaro. Parece que foi o filho dele, né? O Lula foi repaginado pelo Duda Mendonça, né? Ele foi repaginado. Então, em alguns momentos isso dá certo, em outros momentos não, né? E aí? E se o Duda Mendonça não tivesse repaginado o Lula, ele não ganharia a eleição? Possivelmente sim, né? Então, são coisas que estão muito no aleatório. Há uma espécie de aleatoriedade na política, né? Dificilmente nós conseguimos controlar todo o processo. Breno, nós temos aí mais ou menos mais de uma boa parte do eleitorado ainda que está bastante indeciso, como você falou. Não tem ainda. Quem é Bolsonaro, tem aí seus 20, 30%. Quem é Lula também. E o restante que está sobrando aí ainda será terá sua definição, provavelmente no ano que vem. E eu te pergunto qual seria o grande conselho que você daria a essas pessoas antes de escolher o seu candidato. Teria uma dica para escolher seu candidato? Teria alguma sugestão de análise ou coisa parecida para essas pessoas que ainda não têm seus candidatos próprios? Olha, é uma questão muito complexa, Calbi. Na verdade, o eleitor... Aqui eu vou falar como analista mesmo, tá? Não vou, depois eu entro como o Breno, a pessoa, né? Mas, em linhas gerais, uma pessoa, antes de votar, ela tem que analisar primeiro o histórico dessa pessoa, do candidato. O que o candidato já fez? O que o candidato pensa a respeito de temas? Por exemplo, o que o candidato pensa a respeito de política econômica? Ele acredita numa política econômica muito mais estatista ou muito mais liberal? O que ele pensa a respeito de assuntos polêmicos, como, por exemplo, aborto? Ou, por exemplo, a questão das drogas? Qual é a opinião dele a respeito desse assunto? Então, o eleitor vai avaliar o que o candidato pensa a respeito dos temas e ele vai, a partir dos seus valores, tentar escolher um candidato mais alinhado com os seus valores. É por isso que nós temos as grandes tradições políticas, né? O conservadorismo, o socialismo, o liberalismo. Por quê? Porque as grandes tradições políticas, elas vão, de certa maneira, tentar se adequar a esses grandes valores estabelecidos na sociedade. Alguns querem mais mudança, outros querem menos mudança, outros querem mais ganhos coletivos, outros mais ganhos individuais. Então, o cálculo, ele é individual, do eleitor, em relação ao seu candidato, né? Então, se eu sou muito cristão, eu vou tentar me identificar com um candidato muito cristão. Se eu sou menos cristão, a mesma coisa, né? Então, eu penso que o eleitor deve fazer a sua escolha política com base nos seus valores, fundamentalmente nos seus valores, né? Eu acho que aproximando os valores políticos dos valores pessoais, familiares e sociais, eu acho que nós temos uma sociedade muito mais harmônica nesse sentido. É o que eu penso a respeito desse assunto. Eu, obviamente, já tenho a minha preferência, né? Eu não vou revelar aqui para evitar cancelamento da live ou coisa do tipo. Mas eu penso dessa maneira, e é a forma que eu não só indico ao alguém que me pergunta a respeito desse assunto, mas também a decisão que eu tomo é basicamente nesse sentido. Eu nunca votei, não tenho memória de nenhum candidato que contraria frontalmente os meus valores, né? Então, eu acho que é assim que o eleitor deve agir, deve pensar fundamentalmente no candidato que vai representar os seus valores, os seus interesses, e assim nós temos um cálculo mais ou menos racional da forma como os políticos são eleitos. Fred, nossa última. Breno. Pois é, Breno. Você é de casa, né, amigo? Mas sempre é uma grande satisfação e um prazer. Esperamos contar com você também em 2022 aí para a gente trocar essas bolas aqui e falar ainda de muito política aí, que certamente é um ano importante. Agora, Breno, tem duas questões numa só, tá? Uma é uma questão mais pessoal. Eu queria que, ao final, aqui da segunda pergunta, fosse na sua atividade hoje pessoal, né? Que você está com um projeto aí, eu queria que você detalhasse um pouco esse novo projeto que foi desenvolvido nesse ano aí, que você está participando. Mas antes disso, para continuar dando continuidade à questão política, a gente vê, Breno, você falou, 2018, o ano da renovação política, aquela coisa toda, nova política, as pessoas acreditando, e de repente a gente já viu em 2020 um retrocesso, dois passos para trás, e de repente agora, no meio de uma pandemia já consolidada, né, no segundo ano, a gente vê um cenário econômico muito degradante, aí, muitas famílias na margem da pobreza, dificuldade de emprego e tudo mais. E aí a gente vê aquele fantasma do assistencialismo, né? Até o fantasma da eleição, daquela coisa do até a compra de votos, né? Uma cesta básica, enfim, aquela coisa da velha política. Esse cenário todo e também esse vento que já veio desde da última eleição, a gente pode, infelizmente, esperar que em 2022 a gente vai ver muito dessa velha política que talvez vai votar, botar de repente aí aquelas pessoas que trabalham nesse tipo de, nessa linha, né, do assistencialismo, da ajuda e tudo mais. Tu acha que essa situação econômica ela é favorável para que a gente venha esse tipo de movimento como resultado eleitoral? Fica essas duas questões aí. Legal, Fred. Na verdade, o assistencialismo é uma constante na nossa vida política, né? Isso sempre existiu. Por quê? Por qual razão? Porque o Brasil sempre foi um país muito desigual, profundamente desigual. Ele é desigual do ponto de vista das regiões, né? Região norte, região sul. Há muita desigualdade nessas regiões. E o Brasil ele é desigual intra-região, ou seja, cada região dentro de uma dada região tem suas desigualdades, né? Não dá para comparar, por exemplo, Manaus com o seu interior, né? Nós sabemos que Manaus é uma cidade muito rica, muito próspera, ainda muito desigual, muito pobre, muita gente analfabeta, né? Então, isso dificulta muito, dificulta em todos os aspectos. E, nesse caso, o assistencialismo ele é um mecanismo que funciona. Ele funciona verdadeiramente. Por quê? Porque as pessoas precisam comer, fundamentalmente, né? Elas estão numa situação de dependência econômica, muitas vezes. Então, muitos políticos, muitas lideranças, muitas pessoas que pretendem um dia ser eleitas, elas trabalham em cima dessa falha. É uma falha da sociedade, uma falha do Estado, né, deixar pessoas, cidadãos, em condições de vulnerabilidade alimentícia, vulnerabilidade social. Então, isso é um ponto. E nesses momentos onde nós temos aprofundamento da crise econômica, uma inflação muito alta, né, nós temos um histórico de inflação no Brasil, nós sabemos muito bem como a inflação ela fere de morte principalmente a parcela mais pobre da população, porque é um imposto a mais na costa da população, né? Nós temos a disparada do preço da gasolina. Então, tudo isso dificulta muito a vida das pessoas mais pobres, das pessoas que vivem nessa situação de vulnerabilidade. E as políticas sociais, muitas vezes, não dão conta disso. As políticas oficiais do Estado brasileiro, tipo Bolsa Família, que agora é o Auxílio Brasil. E, nesse caso, o assistencialismo acaba entrando, acaba se tornando uma espécie de efeito paliativo. E, obviamente, como nada é de graça desse mundo, muita gente ganha com esse tipo de assistencialismo, né? Então, é uma tendência em momentos de crise você ter esse tipo de reação, né? Uma coisa, Fred, também que as pessoas... uma coisa que às vezes passou em branco em muitas análises é que nunca houve tanta saída de brasileiros, né, para morar em outros lugares do mundo, como acontece agora. E as pessoas que normalmente saem do Brasil para morar em outras partes do mundo, sobretudo Portugal, Estados Unidos, etc., são os brasileiros de classe média. Ou seja, até esses brasileiros de classe média hoje estão numa situação muito difícil em termos de empregabilidade, em termos de aceitação no mercado de trabalho, iniciar o mercado de trabalho. Eu tenho vários alunos que estão formados, muitos até com pós-graduação, mas que no momento não conseguem ter emprego, né? Não conseguem ter um emprego formal por conta dessa situação, né? Dessa situação difícil que o país atravessa, que atinge a todos, mas fundamentalmente a parcela mais pobre da população. Bom... Já quanto à sua primeira questão, Fred, de fato eu estou com um projeto novo, iniciei um projeto novo, ele se chama Diploma Naus, e se trata, Fred Calbi, de um projeto onde nós vamos iniciar aqui em Manaus um curso preparatório para o concurso de admissão à carreira de diplomata, o CACD, né? Então é um curso inédito aqui na cidade, eu aproveito todo o meu tempo no curso de Relações Internacionais, eu sou professor de Relações Internacionais há mais de uma década. Então, eu quero aproveitar essa experiência que eu acabei obtendo no curso de Relações Internacionais para transferir isso para um público maior, que é o público que visa um dia atingir a carreira de diplomata. Nós, aqui do Amazonas, infelizmente, temos uma... Aí está um detalhe importante, né? Nós temos poucos aprovados no CACD. Nós conseguimos aprovar aproximadamente 3 amazonenses em uma década de concurso, então uma coisa muito pouca, né? E esse curso que eu montei já, nós vamos começar as aulas em janeiro. Esse curso, ele visa fundamentalmente capacitar candidatos para esse concurso. É uma carreira de Estado importantíssima, a carreira de o serviço exterior brasileiro, ele precisa ter pessoas de todas as partes do Brasil, né? Afinal de contas, hoje, a Amazônia é uma grande vitrine para o mundo. É, e nós certamente não temos grandes diplomatas amazônicos, são poucos os diplomatas que são daqui da região. Então, a nossa pretensão é tentar dinamizar um pouco, junto à carreira de diplomata, a formação de amazônicos, de nortistas, de pessoas daqui da região, nós capazes de pensar não só o local, mas também o universal, dentro da carreira diplomática. Então, nós vamos iniciar esse curso preparatório, nós já estamos com tudo pronto, as salas prontas, fica aqui no Barra Center, aqui no bairro Planalto, né? Eu vou divulgar também o Instagram, né? Que é o Diploma Naus, vocês podem procurar o Diploma Naus lá no Instagram, que é a grande ferramenta de comunicação que o Diploma Naus está usando, né? E é isso, Fred, eu acho que é basicamente isso, tá? Aí, ano que vem, nós estamos aí, Fred, é só convocar... Breno, só para dizer, quem pode fazer esse curso? São os graduados? Não, na verdade não, Calbi. O ideal é que você já tenha uma graduação para prestar o concurso, efetivamente o concurso, tá? Então, você pode ter uma graduação, uma licenciatura, já serve como qualificador para o concurso, tá? Agora, o concurso, ele é uma preparação de 2 a 3 anos, tá? Nós temos 2 planos, que é o plano intensivo, que é de 2 anos, ou seja, não é um concurso para você fazer amanhã, tem uma carga de leitura muito alta, literatura, economia, direito, política, história, você tem que ter o domínio gramatical de 3 línguas, inglês, francês, espanhol, então não é um concurso para amanhã. Então nós temos um pacote intensivo de 2 anos, um pacote extensivo de 3 anos, né? E durante esse tempo você pode conciliar a sua preparação com a sua graduação, né? Então, se uma pessoa está ali no segundo período de uma graduação de administração, por exemplo, ela já pode fazer o curso conosco e, paralelamente à sua graduação, iniciar a sua formação, a preparação para o CACD. Legal. É um concurso disputadíssimo, é um concurso que mexe com muitas áreas do conhecimento, né? Daí um pouco da dificuldade do concurso. Legal. Breno, sucesso realmente nesse projeto, e a gente, eu particularmente já conheço uns 2 ou 3 alunos, uns garotos aí com 16, 17 anos, que já falaram que querem ser diplomatas. Eu não sei se eles ouviram dizer que o Arthur Neto era diplomata, e eles ouviram isso e querem também seguir essa carreira. Já vou indicar aí, só que são novos ainda, estão ainda terminando o segundo grau aí. Ótimo. Mas como você disse que a preparação é a longo prazo, com certeza deverão se interessar. Sucesso, Sim. Breno. Fred, agradecer o Breno, né, Fred? Calbi, com certeza, agradecer o Breno. Aproveitar para desejar para a família toda um feliz ano novo, tudo de bom, que seja um sucesso. A gente sabe que vai ser um sucesso porque o Breno é um cara muito preparado, muito capacitado e consegue ser muito articulado aí em tudo que ele faz. Então, sucesso cada vez mais, Breno. E se tudo der certo também, conseguir conciliar, a gente vai estar junto também em 2022 aí, esses projetos aí, porque a gente vai muito falar de política, talvez a gente vai fazer uma reformulação aqui nas nossas lives e quem sabe a gente dá um investimento maior nessa área de política. Então, contamos com você também na medida da tua disponibilidade. Um grande abraço. Muito obrigado, Fred. Você sabe que eu sou um admirador do Jornal do Comércio, desde que eu me entendo por gente, eu gosto do Jornal do Comércio, eu sempre lia o Jornal do Comércio, né? Tornei-me colunista do jornal, a seu convite. Eu já estou há 8 anos com a coluna, Fred, é um bom tempo, né? E é só chamar, tá? Eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? A gente combina o horário, tá bom? E obrigado pelas palavras de incentivo, as suas palavras, as palavras do Calbi, tá? E até ano que vem, desejo a todos um ótimo 2022 e que Deus nos abençoe, que vai ser um ano muito complicado, muito difícil, mas certamente nós venceremos. Legal. Fred, vamos embora, Fred. Vamos embora, Calbi. Olha só, amanhã, né, como todos já sabem, amanhã vai ser a nossa despedida do ano, né, que na sexta-feira, na véspera do Ano Novo, a gente teremos uma folga, né, e a gente está fechando, Calbi, só para rapidinho para falar, a gente está fechando porque é no domingo, dia 2, é aniversário do JC, 118 anos, olha só. Fazer 18 anos já é sinal de maturidade, né? Quando você acrescenta 100 em cima, realmente é uma situação de muita maturidade, né? Então, vai ter muitas novidades nessa edição, vai ser uma edição bem legal e a gente vai trazer novidades aí para o ano de 2022, né, nessa área digital. Aí, tanto no JCS15, como também no nosso portal, nas redes sociais e certamente o nosso impresso aí querido, que vai continuar aí sempre com essa referência em credibilidade aqui no Amazonas. Legal, Fred. E assim a gente agradece, então, prometendo voltar amanhã, né, Fred? Com certeza. Prometendo voltar, então, amanhã, agradecendo aos nossos amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio, prometendo voltar amanhã com mais um JCS 15 Informação para quem decide.